linda beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto pra subir. Abertos, o esposo está chegando.